Tomando outro patamar, quem se ofendeu, se vendeu, tá pro lado de lá. Tanta coisa a debater que eu não podia deixar de citar. Não confunda militante com militar. Rolou um jabá, vocês vão ter que me pagar. Não faço desconto, nem durmo no ponto a fim de vocês me apagar. Vai pôr no meu som, é pra fazer a chapa sua. Seus afusivos é pra fazer a vontade aumentar. Não tô queimando ninguém, sou do bem, pelo amor. Toque de bumbo, misture no seu tumor. Cada palavra é medida na régua da consequência, filtrada na consciência, vivida na experiência, pra não viver de aparência. Impertinência desse rapaz que não tem orgulho nenhum dos seus ancestrais. Meus exemplos de vitória foram os mais perseguidos. Me inspiro neles, pois nunca se deram por vencidos. Com a doutrina de saber chegar, se quiser alcançar. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. Nós somos militantes, abolicionistas, ativistas, pacifistas. Vibram quando sentem que a doutrina é de vida. A mente aderia a conhecimentos lógicos de uma vida. Ave Fênix provando que é da periferia. Periferia é só tormenta, é naipe de solidão. Depressão, repressão, maior que tudo isso é a redenção. De coração eu bato palma. Palma pros irmãos que tem objetivos na vida, que partem pra cima e com convicção. Fé, coragem, atitude, guerreiro, né? Rude, esverme, se ilude. Perde a decência, o abismo, eu continuo o ismo da destruição. Tira arrogância no peito, eu quero respeito pro povo do gueto. Temos conceito, somos guerreiros, predadores, programados pra rima, pros inimigos degolar. Peguei minha espada e meu escudo pra arrancar a cabeça dos dragões, que são hipócritas, pilantras, vilões, entre os corações. O amor e o ódio se tornam lições. Paradigmas mudados, mostrados, não forjados. Guerreiros natos, não se iludem, não vira alienado. Cuidado, estamos no portão. Entre o céu e o inferno é fato. Estamos na fronteira entre Deus e o dia. É desse jeito, tenho que evoluir como pessoa e mostrar pros irmãos que cai faces eu sou. A morte é o fim ou é o início? Pense nisso, porque aqui é outro patamar. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. E até porque já que tá na missão, faz da mente munição, transporta pra canção. Força de espírito, não só empolgação. Porque empolgados já vi vários folgados dizendo que é rimador e só rima tudo que já foi rimado. Por isso que eu falei que tá do lado de lá. Porque unir é bom, mas certas coisas tem que separar. Portanto nem à toa que se chama outro patamar. Quebra, resgatar, apetitão, do apetite conquistar. Pacificamente, no equilíbrio da mente. Aqui tá o CD, mas pode chamar de semente. É um pensamento da gente que não vai ser mudado por nenhum pentelho. Um grama de exemplos vale mais que um quilo de conselhos. Diretamente do Pimentas pro mundão, propagando sensatez por mais revolução. Tá aí, foi semeada, se germinar, veremos amanhã. Cai face, smart, Davison Black. Tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou só é o que há. Só pelo lado positivo, pensamento promíscuo. Não tem disso correr o risco. Muitas vezes tem que ser o artifício. Foi transferido o bangue para os mutantes feridos. E a virtude da humildade é combater o egoísmo. De ingratos que são pobres de espírito. Por a condição mais favorável já se torna inimigo. Discípulos de Judas muitas vezes se torna querido. Se depender do Caifases não terá sucesso. Confiante o pensamento no momento, então chegar no tormento. Viaja em outra dimensão, no raciocínio ao extremo. Quem fez ou faz a paz, vai sentir a energia por dentro. A filosofia do fortalecimento. O rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. É o rap tomando outro patamar. Tomando mesmo porque já cansamos de esperar. É o rap tomando outro patamar. Pelo lado positivo demorou é o que há. A filosofia do fortalecimento. Eu preciso de coisa. A filosofia do fortalecimento. Não é preciso de coisa. A filosofia do fortalecimento.